32, ano 6, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 370. Gente, chame pro UPUS. Está autorizado na posição, entendeu o voo 867. Controle 1-3, 2-1-6. É 3-2-1-6, prossiga. Alguma possibilidade de voarmos direto com o Cogbo? Controle 3-2-1-6, mantenha a pressão da saída. Informo o tráfego na sua posição agora de 12 horas, 27 milhas. Como o sudeste na chegada a Banff, está passando uma centena em descida. Tática Azul 4089, temos 85 a bordo, 3 de 40, ponto seguro. Azul 4089 autorizado táxi, até o ponto de parada final 0 via táxi Índia, no ponto de espera torre 198, decimal 95, QNH 1097. Tá, ponto de espera da Índia, torre 1895, QNH 1097, Azul 4089. Sete na 612, agora para o pushback. Boa noite, 67, autorizado, chama táxi. Autorizado pushback, apontará o táxi, 867. Lagião 07, ciente, reporta através do parque de piloto. Tem 2-1-6 autorizado o código. Direto código, direto. Salvador 277, no passo Mari, ponto 1, no 0, uma prioridade. Azul 271, no ciente, inicia a redução para 200 nós. 200, ciente, 771. Top, reportará no através do 07 American 229. T55, desça para 2.000 pés, sem restrições, ajuste no 0 no 6. Autorizado ELS XV, pista no 0, reporte estabilizado. Para 2.000, sem restrições, no 0 no 6, reporte estabilizado no XV, gol no 255. O Chevrolet 141, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, Via chegada Bonf, ajuste no 0 no 6. Puxada 226, sala a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. 050 via Mari, 6226, mantém 2 watts de atmosfera. Azul 6226, velocidade a critério. Puxada 226 a critério, velocidade, obrigado. Voo 255 pode voadora? Confirma, zero controle. Voo de zona agora da presente? Voo 255 autorizado, reposta estabilizada. Ok, vai reportar. Azul 2771, reduza para 1809. Voo no WhatsApp, 2771. O 6226 também pode voadora? O chalé 6226, autorizado e TAP. E TAP. Voo no SMS-792 a bordo, 92.03:30, alterna Palma. Voo no SMS-7 autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no 0 via Pati Taxi Índia, no ponto de espera Torre no 8, decimal 95, QNH no 0 no meio. No 0 no meio agora, Pati Índia no 895, boa tarde, bom trabalho. Através do trator. Avião 07, chama a torre, frequência 98, decimal 95. Muito obrigado. Controle 2771, está livre de descida 2000 em dona? Azul 2771, autorizado 3000 pés, ajuste no 0 no 6. 3000 no 0 no 6. Controle Salvador, muito boa tarde. Azul 4089, Natal, Weekend. Azul 4089, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 340, via subida da EL. 340, via da EL, azul 4089. Guardião 07, ciente, reporte vertical do Salão de Itapuã. É. Poderia, por gentileza, coordenar a proa de Porto Seguro por 4089? 4089 inicialmente voa, Leda, aguarde coordenação. Leda aguardando, seu 4089. Guardião 07 apresenta em condições de proar direto o pátio do Graé, agilizando, informa o Boeing da Gol, passando duna agora. Comandante, então está autorizada a cruzar o eixo aí para o Graé? Afirmo, de imediato, Guardião 07 agilizando, o Boeing da Gol já cruzando, passando a duna agora. Estou livrando o litoral, agilizando, obrigado. Passa. 737, iniciando a redução agora. Atente do tráfego, tem a mesma notificação, obrigado, 737. Plano 255 estabilizado e o campo à vista. Plano 255 completa final com a torre, frequência 118, décima 95. 295, atendente. Chalé 6320, aciona a identificação dessa via chegada Mari para nível de voo 060, reduza para 2509, número 4 na aproximação. Chalé 060, a gente está com 2309. Gente. 0, aproximadamente 1,5 milha da cabeceira 10, cruzando o eixo do campo, puxa a aproximação, guarda a autorização. Ok, continuando a aproximação, aguardando o voo 255. Boa tarde, no 867, ponto 0, da 10, pronto. Eu tenho uma esfera boa no 867. Mantei ponto 0, no 867. parte do Graé, sem interferência com o eixo da 1-0, vento no 2-0 graus, 1-0 nós, ajuste no 0 no meio, reporte salvo controlado. Bom, 255, informa o tráfego da polícia local, a 750 já cruzou o eixo, está em pouso parado no pátio do Graé, sem interferência com o eixo de aproximação, tem pouso livre, pistão no 0, vento no 2-0 graus, no 0 nós, gol no 255. É, autorizado o pouso, gol 255. Zona final 2771. Fazer 2771, nos chama a torre, frequência 1-1-8-2-9-5. 2895, braço. Uma boa, na frente. O Chanel 6315, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada a mão. Azul 4089, restrito nível de voo 320, autorizado direto para o seguro. 320, para o ponto seguro, azul 4089. Né, 6226, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado em LS X-ray pista no 0, reporte estabilizado. 2016 reportará estabilizado, 6226. João 255, fala as 24, livre à direita, 1219. 1219. Falou, Salvador, com 255, livrando. 1219. Opa. Azul 2771, no pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 10 nós. Atualizado o pouso 2771, não tem mais nada travado. Azul 4089, chama o centro Recife, frequência 1-25-1, alterna 1-33-25. Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5, azul 4089, obrigado, boa. Azul 2790, aguarde. Aguardando. Bola 255, autorizado Juliette, portão 04. Juliette 4, 255. passando 1867. Ali mantém, Golo 867. Pós ali mantém 867. A 2790 está livre, puxa no pátio 3, chama táxi. Livre, puxa, puxa no pátio 3, já chama para o táxi. Para cruzar o 0-7-M, 141. O Xanema é 1-4-1, no desça para 3 mil pés, sem restrições, ajuste no 0 no meio. 3 mil, sem restrições? 3 mil, sem restrição. 3 mil, sem restrição, Xanema é 1-4-1. O Xanema é 320, reduza para 2009. 3209, sem TV0. E a 320, autorizado em descida até 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 4.000, 0 no meio. Esquerda da rota, Xanema 141. 771, táxi autorizado com pátio 3 via Alfa e Kilo. Posição é a 4 Lima. Alfa e Kilo 4 Lima, 271. Xanema é 315, prossiga. 315 é o número 4, aguarde. Xanema é 320, veteração para o sequenciamento, mantém a proa, o limite é localizador. Mantém a proa, tem o localizador, mantém o 320. Já confirme para o sol? Para Uberlândia, confirma? Inicialmente, a saída é Coral. Área? Com referência. 1867, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para nível de voo 360. Arbor 360, poderia curvar direita direto a Alepa, 1867? 1867 autorizado, direto a Alepa. Obrigado, direito a Alepa, 360, 1867. 3 mil pés, Xanema 141. Xanema 141, desce para 2 mil pés, autorizado a Alepa 3, reforço estabilizado. Desce para 2 mil, autorizado a Alepa 3, rebatarei o Xanema 641. O Xanema 6226 estabilizado. O Xanema 6226 completa sinal ILS, chama a torre frequência 1-1-8-2-9-5. 1-8-9-5. Torre Salvador. O Xanema 6225, final da coisa. O Xanema 6226, final da 1-0. O Xanema 6226, tráfego ao estado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Pista pouso 1-0, o Xanema. Marco 4 a bordo, 4 e 11 de autonomia, Fernando Aracaju, está pronto para o táxi. 2790, livre táxi, pelo Pache 3, principal e Índia, no ponto de espera da 1-0, 18-9-5-14. Pátio 3, principal Índia, chamar 1895 no ponto de espera. Alô, 2790. Xanema 320, novo limite é o que da Mike 120 de Timbra, vai ultrapassar intencionalmente, vai seguir um tráfego para sua posição de 2-0 e 5 milhas. Limite aqui do Mike 120 de Timbra, mas 3-0. boa tarde, eu passarei do 2230, informação Juliette. Boa tarde, passarei 2230, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, via rota do plano, a decolagem é da 10, saída Arbor e após Elefa, controle 19.35 e o transponder é o 5434. Para a Vitória da Conquista, nível 180, Vitória da Pista 10, perfil defender a Arbor, defender a Alessa, controle 119.35 e o transponder 5434, Passaredo 2230. É correto, Passaredo 2230 e chame pushback e acionamento. Boa tarde, Xenem 1-4-1, estabilizado, direto 5-3 da 10. Xenem 1-4-1, continua a aproximação, aguarde pista livre, o time é 1-0 no meio. 1-0 no meio, Xenem 1-4-1. 6-2-2-6, salas 3-3, direita, 1-2-1-1, via eco. Via eco, 2-1-1. Salvador, o azul, 2790, ponto de espera da 10. Azul, 2790, mantém o ponto de espera. O Xenem 226, táxi de Alfa e Juliette, a posição é a remota 1-3 do baixo principal. Sim, remota 1-3, Alfa Juliette. Bruno 867, chamo Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, Recife, boa tarde, 867. O Xenem 13.52 para 2010, autorizado em Alessa que foi repasse estabilizado. 2000, reporta 13.51. O Xenem 320, estabilizou? Estabilizando agora. 6320, completa sinal, chama a torre 1-8-9-5. 1-9-5, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, o Xenem 320. O Xenem 320, continua a aproximação, aguarde pista livre, altímetro 1-0 no meio. Aguardando. Xenem 1-4-1, solas 3-5, direita, 1-2-1-1, via forte. Direita, 1-2-1, 1-4-1. Xenem 320, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós, QNH 1-0 no meio, pouso autorizado, pista 1-0. Livre pouso 1-0, Xenem 320. Da remota. remota 1-4 do pátio principal. Estabilizado, 6315. Eu chamo 6315, completa final ILS, chama torre, frequência 198, décima 95. 235-6315. 198, décima 95, bom posto. 295, obrigado. Salas 38, direita, 1-2-1-1, via Fox. Bom, boa tarde, 3-0. Estabilizado, baixado, travado, passou o externo. Chanel 6315, continua em aproximação, guarde pista livre, quem negar no 06. 06. 6320, livre táxi, Lia Alfa, Juliette, portal 62. Alfa Juliette 62. 6315. Azul 2790, visual para a nave na flávia. Azul. Azul 2790, após o pouso da aeronave, um arco-íris da Avianca, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Após o pouso da Avianca, a mão manter a curva de 790. Salas 4-1, direita, 1-2-1-1, via Fox. 2-1-1, decolagem autorizada, pistão 0, vento 1, 1, 0 graus, 9 graus. Autorizada a decolagem, 2790. 315, a livre táxi de Alfa Juliette, portão 03. 03, Azul 1790, decolado às 43, controle 119, decimal 35. Controle 1935, azul 1790. Controle Salvador de azul 2790. Azul 2790, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 160 via subida Momo. Para o 160 via Momo, está liberado da restrição, não temos condição de passar 710 a 15 mil. Azul 2790, livre das restrições. Livre das restrições, azul 2790, subindo via Momo. Salvador, passarendo 2230, pushback para meta, com nota no 2, não cumpre o gradiente aí, bicho. Passarendo 2230, suficiente, está autorizado o pushback acionamento e chantax. Passarendo chantax, passarendo 2230. Azul 2790 e fala, tá fazendo pequeno desvio esquerdo aqui, a 5 milhas apenas. Azul 2790, cliente, repassa retornando a rota. Corta lá. Está retornando agora o perfil da subida mão. O azul 2790. Azul 2790, autorizado direto VATAP. Ok, direto VATAP, está presente, azul 2790. Alternando Salvador. Gente, o passageiro 2230, livre táxi, via pátio 3, ou melhor, via pátio principal e Índia, no ponto de espera da 10, torre 1895. Pátio principal, Índia, no ponto de espera da 10, 1895, passageiro 2230. Estamos a 9 de Papoja, a possibilidade da Papoja, tá? Voo, seu uniforme Papá, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060, via chegada Mari. Chegue via Mari, então voo, seu uniforme Papá. Voo 1164, aciona a identificação, desça para nível de voo 070, via chegada Mari. Certificou 070, via chegada Mari, voo 1164. Estou em Salvador, boa tarde, é o Passaredo 2230, pode ser da 10, está pronto. Passaredo 2230, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Alinha e decolada 1-0, Passaredo 2230. Passaria 2230 e reafirmando que não cumpre o gradiente ATC. Gente, passaria. Avenida 2230, decolar 255, controle 119, decimal 35. 1935, passagem 2230. Controle Salvador, boa tarde, eu passaria 2230. Passaria 2230, contato radar na decolagem. Turma via saída árvore para nível de voo 180. Via árvore 180, passaria 2230, informa que não compra gradiente. Passaria 2230, está livre de restrições. De altitude. Livre as instruções de altitude, passageiro 2230. Voo 1885, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajusta no 0 no meio, via chegada bom. 4 mil, 1.016, via bom, voo 1885. Voo 2008, desça para 2 mil pés, ajusta no 0 no meio, sem restrições, autorizado a LS X-Way, pista no 0, reforço estabilizado. 2000 direto, 2008, pode aprovar o número? 2008, mantém o perfil. Ok, vai chamar estabilizado. T790, chama o Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260, alterna 288 com o Centro Recife, azul 2790. Acerto 2230, autorização para evitar tráfegos na chegada proveniente do sul, curva direita na proa 300, após passar nível de voo 100, próxima navegação na proa de Elefa. Esquerda proa 300, após cruzar com a urina? Passaria do 2230, direita proa 300, após passar uma centena proa de Elefa. Direita 300, após uma centena Elefa, passagem 2230. Zero. É, via Epizulu 10 até o destino. Decola da 10, saída Puca. É, ou melhor, saída Puca, transição Vipar. O controle 19.35 e o transponder 5476. Autorizado 370 São Gonçalo, Epizulu 10, decola da 10, na saída Puca, transição Vipar. 6935 é o controle, 5476 no transponder para o 1256. 1256, correto, chame pushback acionamento. Uno 164, desça para 4 mil pés, sem restrições, ajuste no 0 no meio. 4 mil, sem restrições, 0 no meio, 1164. papá, Lima, Lima, Fox. Pronto para cópia. Pisado Uberlândia, 240 nível, conforme a rota do plano. Decolagem da 17, saída Coral, e aguarda a liberação do controle para prosseguir para primeiro fixo, Mápio, Mike, Alfa, Papá, Vitor e Uniforme. O controle opera em 119 decimal 35, a torre 1895 e o transponder 5432. Lima Fox está correto, chame a torre para acionar, boa viagem. Lima no 0 mais. Lima e pouso no 0, 2008. O 964 reduza para 2009. Reduzindo 2009 ao 964. Papai, Lima, Gol no 164, desce para 2000 pés, Sala 05, direita no 211. Direita Índia 211, eu vou 2008. Autorizado, com 256, chame pronto para o táxi. Autorizado, repassa o táxi, com 256. Show, filha, fala para o papai na escuta da torre. Show, 964 na escuta. Boa tarde, gol 2008, ligou. Gol 2008, boa tarde, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 200. 5. Gol no 164, resulta para aproximação, chama a torre 1895. 895, no 164. Autorizado pouso, pista no 0, vento no 10 graus, 109. Autorizado pouso, salva. Torre Salvador, muito boa tarde, 1164, final da 10. Uno 64, continua a aproximação, guarda pista livre, altímetro 10, 16. Tráfego à frente da companhia, aproximadamente 2 milhas da cabeceira, número 1 para pouso. Frente, 1164. Fábio Papá, solo 08, direita, via eco, 1211, solo. 01, Ivan. Tá com 1256, estamos com 172 de PLV, 2 horas mais 41 minutos, alternando Fortaleza. É 4, vento, 120 graus, 09 nós, altímetro no 06. Pouso autorizado, pistão no 0. Livre, pouso 1-0, gol 164. Depois espera chamar 2-18-9-5, gol no 2-5-6. Segura o gol, golpe e uniforme papá, livre. Gol, golpe e uniforme papá. Autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, 1-1. Azul 2-7-1-4, cópia. Autorizado barreiras, nível 160, via rota conforme plano de voo, decola pistão no zero após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, Cogbo após DCT, frequência do controle 119.35, transponda 5510. Autorizado então nível 160 para Barreiras, rota conforme plano, decolando a 10 com curva à esquerda, saída Momo Cogbo, 119.35 é o controle e 5510 é o nosso transponder, o azul 2-7-4. Correto, 5510 no transponder, parte 3, chame pronto, pushback sinal, azul 2-7-4. 5510. Mais 3 vai chamar, quando o próximo pushback é treinamento, 1-2, 2-4. Avisando ILS 1-8-8-5. Bom, 1-8-8-5, completa final ILS, chama 2, frequência 1-8-9-5. 2-9-5, Salvador, TAM 3560, informação de viés. TAM 3560, aqui é a minha identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. Esse é o 050, via chegada Mari. Eu vou estar com o 560. Nível 360. Via rota Ampezulu 10, Papá Alfa Índia, DCT 1 BAD, Ampezulu 44, Pagog. Decola pistão no 0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.35, transponda 5514. Check autorizado 360 para Guarulhos, via Ampezulu 10, Papá Alfa Índia, 1 BAD, Ampezulu 44, Pagog. Decola da pista no zero com curva direita, saída da El, Leda, Mótica, controle de saída.